Este anjo da morte é só uma roupagem. Que fique bem claro que é uma roupagem, porque eu sou um imortal. Eu não encarno mais. Eu já me livrei das rodas da encarnação há muito tempo. O meu nome, o nome do meu espírito é Azrael. Você sabe o que foi feito aqui hoje? Os olhos da carne não puderam ver, mas os do espírito, sim. Nós esvaziamos todo o vale dos soberbos, todo ele, mas ainda há soberbos na terra. Para onde eles vão? E eu falo dos soberbos mesmo. Para onde eles vão? Assim que cada um for desencarnando, pode deixar. Tá tudo bem. Pode deixar. Assim que cada um for desencarnando, tem um destino certo. Soberba tem níveis, muitos níveis. Tem alguns níveis mais brandos que ainda tem conserto, que vão continuar aqui para ter uma oportunidade. Eu estou falando desse jeito, bem explicado, porque a tendência a distorções é grande. Distorções que só almas doentes podem fazer, como as da Terra. Então, é um outro grupo de soberbos, após o desencarne, estão com seu destino marcado. A soberba causada por inúmeros motivos, a soberba causada pela inteligência. A pessoa fica soberba só porque é muito inteligente. Se sente superior, acha que só ela pensa. Humilha os outros, debocha da limitação dos irmãos. A soberba causada pela beleza física, só porque tem um bom, um bonito, um belo corpo, um belo rosto, fica soberbo, humilha os outros, desdém do próximo. A soberba causada pelo poder, só porque tem poder, humilha, desdém, desfaz dos outros. Exu, anjo da morte, Azrael. Muitos podem achar que eu sou mau. Não, também não sou bom. Bom, só Deus, só o Criador é bom. O próprio Mestre Jesus disse isso. Mas digamos que a minha caminhada para a evolução é mais longa, porque eu sou um espírito mais antigo e caminhei mais. Só isso. Porque todos nós somos filhos do mesmo pai, irmãos, em constante evolução, sempre. Constante conhecimento, sempre. Sempre virá algo novo para todos no universo. Portanto, seria uma grande insanidade sermos soberbos, porque sempre vai existir alguém mais inteligente, que sabe mais, mais belo. Sempre vai ter alguém mais do que nós. Então é uma ignorância grande sermos soberbos. Esse vale foi esvaziado hoje, aqui, nesta casa. Os benfeitores fizeram a maior parte do trabalho. Terminamos de fazer o trabalho através dos médiuns. Dos médiuns. Não só os sofredores que estavam lá, que não são vítimas. Não há vítimas. Nunca houve vítimas. Os que estavam lá e o chefe do local e o braço direito dele também, todos foram levados. E o próprio Cristo veio buscar este espírito das trevas, um principado que estava há 7.000 anos nessa região, comandando. Acabou o tempo dele. Ele não é um guardião do bem nas trevas. Não. Ele é um guardião do mal nas trevas. Não do bem. Mas acabava sendo usado por Deus para muitas coisas. Porque Deus usa até o mal para fazer o que tem que ser feito. Nada passa despercebido pelo Altíssimo. Nada. Tudo é visto. Tudo é registrado. Tudo é olhado, observado, analisado. Tudo é colocado na balança. Muitos que são soberbos não vão desencarnar, mas vão ter o seu aprendizado no leito. Outros terão o seu aprendizado de forma moral, aqui na Terra, encarnados. Outros irão desencarnar. E isso começa hoje. Nós estamos a postos, eu e a minha legião de espíritos. Eu sou um chefe de legião do Altíssimo, de Deus. E eu cumpro as ordens dele, só dele. Estou nessa roupagem de Yeshua, porque assim se faz necessário nesta casa. As mudanças nessas pessoas virá na dor de todos os âmbitos, todos os pontos, todos os lugares deste orbe planetário, conhecidos e desconhecidos. da família e fora da família. Assim se faz necessário. Eu tenho certeza que eu fui entendido por você. A brincadeira acabou. Agora, como vocês dizem aqui na Terra, agora é a Vera. É a Vera. Aqui na Terra não há vítimas. O que há na Terra são espíritos extremamente endividados, doentes, criminosos cósmicos, ditadores, tiranos, e querem continuar sendo assim e acham que está tudo impune, porque nada acontece. É tudo uma balela. Acham que é tudo uma balela. Que o plano espiritual não existe. Que o que tem aqui é tudo que há. Tem contato com seres de outros mundos, mas não revelam. Guardam as sete chaves nos seus governos, porque a humanidade deste orbe não está preparada para um contato em massa de primeiro grau. Porque a economia ruiria, as religiões ruiriam, o sistema financeiro cairia por terra, as convicções cairiam por terra e uma parcela da humanidade se suicidaria, outra parcela iriam se curvar perante os irmãos de outros orbes, porque a tendência é venerar aquilo que é superior, superior que eu digo, é na tecnologia, na ciência e na evolução. A tendência que o humano tem a venerar aquilo que é superior, é grande, é a típica atitude de uma humanidade primitiva. Quando, na verdade, o certo, quando eles descessem, era todos ficarem felizes, mais equilibrados, tranquilos, e irem em direção a eles, face a face, e tratá-los como irmãos, filhos de Deus, que apenas são mais velhos, têm mais conhecimentos e são mais evoluídos moralmente. Só isso. Mas a atitude da humanidade da Terra não vai ser essa. Não vai mesmo. E é exatamente por isso que eles não vão descer agora, abertamente. Eles só vão descer quando muita coisa aqui mudar. E ainda falta um bom tempo para isso. Um bom tempo. Vocês não são esse corpo de carne, ossos, nervos e sangue. Isso é só uma roupa. Um disfarce para o espírito trevoso de muitos, não todos, mas é um disfarce, uma misericórdia de Deus, um disfarce para a real face de cada um, a real face que é o espírito. Vocês estão apenas com uma curta experiência. Está funcionando bem aqui. Tem que trocar a bateria. Vocês estão com uma experiência. Mais uma, não é? Mais uma. mais uma experiência na carne, só mais uma, dentre muitas que ainda terão neste orbe e em outros, seja ele mais evolvido ou menos evolvido. O trabalho está intenso, haverão mais resgates dessas regiões. O rapaz foi levado de desdobramento para lá ontem. Achou que era um prédio ou uma casa pegando fogo. Não. Ele sentiu o que os espíritos de lá estavam sentindo. O corpo espiritual queimando e sufocando com a fuligem do local proveniente do fogo, da fumaça. Só que eles queimavam e sufocavam e não morriam, porque já estavam mortos. Lá era o Vale dos Soberbos. O Pedro foi levado lá ontem por mim e mais dois. Por isso, o espírito estava com raiva dele, porque ele foi lá como um guardião. E são velhos conhecidos. Muitos desses espíritos que estavam com o seu corpo espiritual, o perispírito, ou corpo astral, ou corpo psicossomático, ou psicossoma, corpo somático. Querem mais nomes? Queimando? Eram muito belos aqui na Terra, inclusive a menininha, que veio bonita de novo e caiu de novo. Eu não vejo a idade dela, do corpo físico. Eu vejo o espírito. Foram resgatados. Esse vale foi esvaziado. E já estão sendo todos direcionados para habitar outros orbes, onde não vai ter como ser soberbo. Vai ser o contrário. Assim eles escolheram durante inúmeras encarnações. E outros serão levados no decorrer do tempo. Mas isso tudo aqui que está sendo dito é uma brincadeira, ou uma mistificação, ou uma grande mentira. Quem sabe não é um teatro? Esse tipo de opinião existe há milênios e milênios e milênios e milênios. E continua ainda hoje, no século 21, 2000 anos depois da vinda do Cordeiro. Não mudou muito, não. Até quando? Até quando a humanidade da Terra vai ser assim, preguiçosa, andando devagar, quase parando? Uma humanidade das mais preguiçosas da galáxia. Até quando andar devagar, ou nem andar, ficar parado, totalmente parado no tempo e no espaço, desencarnando, indo para o umbral, sendo resgatado, reencarnando de novo, repetindo tudo de novo, desencarnando, voltando para o umbral, sendo resgatado, reencarnando de novo, repetindo tudo de novo, sendo tragado pelo astro intruso quando ele chega, ficando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 anos no astro, sendo cuspido para outro planeta. Vai para outro planeta, repete tudo lá. Sai do planeta, vai para outro, repete tudo. Até quando? Vai chegar a angelitude quando? Daqui a 10 trilhões de anos? Gostam de sofrer? Gostam de habitar corpos densos? Gostam de ficar doentes? Gostam de sentir dor? Gostam de ficar presos a esses corpos em caixões, em cemitérios? Gostam de ir para o umbral? Gostam de queimar no fogo do inferno? Gostam de ser torturados por espíritos demoníacos? Principados das trevas? Eu acho que gostam, porque ficam repetindo e repetindo e repetindo os mesmos erros. Então, essa humanidade é sádica. Gostam de ficar distantes de Deus? Gostam de ser rebeldes? Gostam de ser maus? Gostam de estar à esquerda do Cristo? Até quando ficar à esquerda dele? Até quando? Até quando? Por que só acreditar nas coisas depois da morte do corpo físico? Por que essa incredulidade imensa? Tem gente que diz que as mensagens do Cordeiro ficam sendo repetidas, repetidas, repetidas e repetidas, e que nós estamos sendo repetitivos. Se nós estamos sendo repetitivos e a mensagem do Cordeiro fica sendo repetida toda hora, é porque ela não foi aprendida, entendida, absorvida. Então nós vamos repetir mais até que ela seja absorvida, não importa quanto tempo demore, porque o nosso maior prazer, nosso maior prazer é vencer desafios como esses que parecem ser impossíveis. Nós, os anjos do Senhor, gostamos desse tipo de desafio. Mas não vamos desistir enquanto vocês não mudarem. Mas nós não podemos interferir nas suas escolhas. Não podemos interferir quando você escolhe ir para um umbral. Quando você escolhe ir para o inferno. Se transformar em ovoides, degenerar todo o seu corpo astral, se bestializar num processo de zoantropia profundo. Nós não podemos interferir nisso. E muitos de vocês já estiveram nessa situação e já ficaram milênios lá embaixo, porque lá o tempo corre devagar. Bem devagar, 1.000 anos lá é um dia aqui na Terra. E tem gente que está lá há 10.000 anos. 10.000. Quando for levado à reencarnação aqui na Terra, só se passaram 10 dias na Terra. É isso o que vocês querem? Querem continuar sendo filhos do dragão? Sintonizar com ele? É isso? Serem marionetes dele? Querem continuar alimentando o sol negro que há no centro da Terra? O sol negro se alimenta da sua raiva, da sua inveja, do seu orgulho, quando você explode, do seu egocentrismo, da sua soberba, da sua arrogância, da sua ganância. Querem continuar alimentando este sol negro? Parece que não está acontecendo nada, mas o ensinamento está a todo vapor. Parece que está tudo bem. Está tudo de vento em popa. Até que, de repente, a doença chega e ceifa a vida do teu corpo. A quem tu vais recorrer se hoje a morte bate à tua porta? O que você tem a oferecer para Deus, para o Altíssimo, se hoje a morte bater à sua porta e dizer para ti: acabou o tempo? E tudo aquilo que tu esconde por debaixo dos panos será aberto, totalmente aberto, porque nada é escondido. Está tudo aberto. Muito virá. Nós vamos continuar. Trabalho começou. Começa agora. Até hoje foi só treino. E nada, nem ninguém, absolutamente ninguém, vai impedir isto. Ninguém. Todos os que tentarem contra este trabalho vão cair um a um. Se levantou, cai. Se levantou, cai. Outro levanta, cai. Cuidado. A espiritualidade permitiu quem quiser propagar esses vídeos nos seus canais do YouTube, está liberado. Aqui é o canal Casa Plataforma de Oração. Este é o canal principal. Os outros são só divulgadores dos vídeos. Mas o que você faz do seu canal é responsabilidade sua para com Deus. O que você vai fazer com esses vídeos? O que você vai fazer com a monetização que o seu canal vai dar? É responsabilidade sua. A monetização aqui já está monetizando, não está? O dinheiro é todo voltado para a obra. Ou eu estou errado? Do seu canal, a responsabilidade é sua. O que você vai fazer com o dinheiro que vai monetizar? É responsabilidade sua. Os membros daqui da casa não têm responsabilidade nenhuma para com o seu canal, que está divulgando os vídeos daqui, porque você já é bem adulto ou adulta e sabe o que faz. Nós pedimos para divulgar, para que a mensagem seja propagada para o máximo de vidas possível, para que o máximo de vidas sejam alcançadas e transformadas e curadas. Só isso. Esse é o nosso intuito. Repito, o que você faz do seu canal é responsabilidade sua. Que fique bem claro. A minha mensagem fica por aqui. Eu sou o Exu, anjo da morte. Estou a serviço do Cristo. e as vidas que serão ceifadas por mim e aquelas que vão ter o aprendizado na dor, seja no leito ou de forma moral, que será proporcionado por mim e pelos meus, está sob ordens do Altíssimo e do Cordeiro de Deus. Muito obrigado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Laroyeshua.